Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o point do comércio. Ah, essa não, covarde! Bora recordar, bora! Só pra quem dá valor! Me negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Ademar, comunidade, bora Ademar. Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias? É que o Rafinha lembra que ele chorou lá no Periquitaquara, olha. Você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Se há meu amor, um outro... Amiga Ellen, da Alternativa, né? Você deve me perdoar. Alô, Ellen! Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero você sempre perto. Tá de fuga, olha. Sem tempo certo pra te ver e te abraçar. DJ Paulinho Boy. Preciso de você comigo por toda a vida, meu amor. Quero lhe dar. Esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha... Tati Lúcia, hoje comemorando aniversário de casamento. Aqui na Arena Mix, obrigado, olha. Valeu. Você deve me ver. Casal que eu tive a oportunidade de conhecer na minha passagem. Por quê? Lá pelo Tupi na Massaldade, olha. Mas conseguiria de mim. Bora Darte, bora Lúcia! Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Bora! Preciso de você comigo por toda a vida, meu amor. Quero lhe dar. Sei por que aqui voltei. Ellen do Transporte Alternativo. Ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Bora, covarde! Não, padrinha, não. Vendo as flores coloridas. Vai pra cima, covarde. Os sonhos, mil razões. Agora eu tenho pra chorar. Nosso amor aqui nasceu. Bora, chefe, grande show! Bora! Mas com... Também o Gago da Pista Negra, Lini da Natura, obrigado! Tô com a gente, olha a menina correr. Olha solta no ar. Bora, Quebec, Guest Kelly. Quero ver. Também! Minha amiga Nath Pop, bora, Nath! Vai! Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Juninho da Cabanagem. Eu não consigo ter você assim distante. meninas de Deverniente também estão com a gente, obrigado. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa. E os pássaros. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda resta o seu nome e o meu no coração. Pra só também o DJ Diego Henrique tá com a gente. Nosso amor. Também meu grande amigo Rafinha Divulgações. Do outro lado ali o Pacheco, seu grande amor, Josi. E também o nosso Bruninho Digital. Se perdeu lá no Top como Top Show. Tá no ar, não, eu não quero recordar. Top Show. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Paulinho Boy, eu não consigo ter você distante. São mil razões. Ah, essa não, covarde. Eu não consigo ter você. Tá começando a covardia. Arena Mi. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco. Bora, amarelo amado! Lame, lame! Para lidar. O Edson cabeludo, olha aí! Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. E o quê? Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Chapacheiro, meu grande amigo Leandro Gonçalves. Ainda toca no gol, né? Fico com raiva de mim. Esse notebook canalha tá na frente dele. Com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Pega velha. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco. Panela velha que faz comida boa. Amor para lidar. Você zombava de mim sem querer. Denilson! Denilson começa ali. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Aí, covarde. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com Quinta raiva da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará. Aqui na Arena Mix, o Point do Comércio. Queria, cara. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Faz bandido, não sei se tem, mas ladrão tem um bocado, olha. Você me chama de bandido. E o quê? São coisas que eu não vou resistir. A Aí eu falo em ladrão, o amarelo me olha. Vai! Bandido. Ei, amarelo amado. Vem cá me dar um beijo, vem bebê. Adorei tua boquinha, tá, gato? Banana dos Caçadores de Dote. Bora, banana! Chama o parceiro. Camarada, camarada. Meu quarto segredo do amor, todo comigo em meu pensamento. Também o Kleber lá no Chigueirão. Alô, Kleber! Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Para o chefe Grete, para Grechon. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. DJ Paulinho Boy. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Joquinha do Boa Segura. Chegando agora. A Joquinha. Bandido. Arena Mi. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui. Meu amigo Mica Promoter, tá com a gente também, cadê ele? Alô, Mica! É três eventos, olha, agora. Você. Alô, Mica! Bora! O meu toca-fita ligado. Nath Pop, Nath Pop. A nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Olha o Gago, Gago da Pista Negra e a Aline da Natura aqui com a gente também, obrigado. Estamos gravando ao vivo, tá, gente? As lágrimas tristes deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Ela chegou, Nath Pop. Essa gata é sem coração. No Pop Saudade 3D. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Ficou de toca com o pipo na boca. Sem muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada... As meninas de Independência estão com a gente também, obrigado. Eu só via você. É muita hora. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Dart e Lúcia. Este alguém que te... Dart e Lúcia, sempre aqui no Pop Saudade 3D. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. Juninho da Cabanagem. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela? Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. E o quê? Porque você seria uma fada. Uma fada, hein, Juninho? Como antes. Tá ali com as meninas independentes já. Uma fada encantada que viveria pra me amar. Pra me amar. E de repente eu acordei. Que sonho bom que passei que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo, é tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais, não quero olhar pra trás pra ver o meu coração que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor. Arena Mix, o point do comércio e quinta da fuga da saudade. DJ Paulinho Boy. Pra se ligar. O meu coração que há pouco se perdeu, oh, oh. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não. Quinta-feira gostosa. Escuta, meu amor. A gente abraça com muito carinho todas as pessoas. Escuta, meu amor. Que chegam pra curtir a Arena Mix. Paulinho Boy e DJ David. Vai pra cima, covarde. É pra recordar. Eu fiz de tudo para não te perder. Segura a bala, Lomado! De tudo. Aí do Lambi Lambis. Para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Proibido Siqueirão. Ele curte e dá valor. No Pop Saudade 3D. Hoje ele tá curtindo o Davis e o Covarde. Seu amor. Aqui da Arena Mix, seu parceiro, parceiro, dá de dar valor. Tão só. Pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Cala a boca, cagoeira. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Arô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Oh, oh, oh. Quem, coronel? Empresário MC Sapão, marcando presença no Pop 3D. Diretamente de Barca Arena, David J. MC Sapão na área. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera. Leandro Gonçalves, ainda toca do gordo, olha só. Eu te amei. Vai, vai, vai. Dá um som. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Parabéns a correr. O nosso amor. Também o Denilson do comércio. Se apaixona, do valor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. DJ Paulinho Boy, o covarde. Paulinho Boy, vai covarde, acaba comigo, machuca o meu coração. Segura! No fundo do espelho, onde você se vê, a uma criança brincando de se esconder. Pra se ligar, vá. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solta, Rafinha! Solte a menina. Quem falou foi o David. Ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela. Rafinha Divulgações. E não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Grace Kelly, dia 15, Grace Kelly. Vamos fazer a tua, deixa comigo. Coisa tão pouca, você não vai desistir. Quebec da família Pigolé. Cadê a Nath Pop? Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Ei, Juninho! Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. Sempre, sempre, sempre só. Meu brigo, particular, Bruninho Digital. Cara que eu tive o prazer de conhecer através do DJ David. Desejou sucesso do mundo. É no seu novo empreendimento que é a Top Show. Sucesso, Bruninho! Solte a menina. Top Show! Existe em você. Esse é sucesso, olha. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar como esse pássaro. Alô, Paulinho Boy. Você pode voar livre no espaço. Alô, alô, Paulinho Boy. Toca saudade pra Legião. Bora recordar. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você não percebeu. Sangrando. Bora, caçador! Fazendo derrame gelado hoje, ó. Você parece um ladrão. Esse banão. Que vai os corações roubando. Que vai matando as ilusões. Ai, serra devagar, mano. Pois pra você nada importa. Seu sentimento. Ai! Já morreu. O amor bateu na sua porta. Pegou na serrada violenta, hein? Porém você não percebeu. Bate, Lúcia! Sucesso, olha. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Ai! Você levou tudo de bom. Quando a gente tá aqui, tem DJ David lá no Popilho. E detalhe, a festa vai até 5 horas da manhã. Bagulho doido. Mas também rola saudade, né, David? Tem cortesia pra todo mundo, olha. Deixou meu coração sangrando. Qualquer dia eu varo lá. Haroldo. Você parece um ladrão. Olha Fala, Juninho! Que vai os corações roubando. Dá-lhe, Paulinho Boy. Que vai matando as ilusões. Pois pra você nada importa. Seu sentimento já morreu. DJ Paulinho Boy. O amor bateu em sua porta, porém você não percebeu. Original. Se você brigar novamente, vou embora. O Ademir com humildade dá valor. Sabem o que eu digo agora. E eu? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Panturrilha de cachorro. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Égua, ninguém te ganha. Eu vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Panturrilha de cachorro. Presto, mas eu te amo. Só olhar pra perna dele. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Obrigado também a presença das meninas independentes. Então, com a gente aqui, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos lá! Leandro Calçado! O homem da toca do gol! Arte a Lúcia. Todos dizem. Hoje comemorando o aniversário de casamento deles. Hoje aqui na Arena Mendes, tá bom? Nós assistimos muito desojeado com a presença de vocês, os amigos lá da tribo do Miramar. Um abraço, covarde, olha. Não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Essa equipe, os caras que faz gostoso, a equipe que faz gostoso, olha, é com a gente, um forte abraço. E sempre assim. Um abraço, covarde. Você, longe de mim, tem sido tão ruim. Você, tão longe assim, e eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar. A mim, bora! O meu mundo é você. Olha o gago da pista negra. Também a Aline da Natura, obrigado. Chefe Grayson. Minha vida é você também. Porém você só quer. Amiga Ellen, olha o alternativo. Bora, Ellen. Ellen Bravo. Meu coração que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei. Obrigado, minha amiga Rosa. vou. Ela é creona, ela não falou. Meu amor, tá de fuga, tá escondida. Voltou, meu bem. Alô, Quebec! Agora eu sei, sou bem feliz. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Aí, covarde. Mas um dia voltará a mim. E o quê? Ah, nesse dia cantarei assim. Voltou, meu amor. Voltou, meu bem. Agora eu sei, sou bem. Saudade! Feliz. Internacional. O Point do Comércio e Quinta da Fuga da Saudade. Pra viajar, vai. Sargento do Charme, tá com a gente, o camarada. Arena Mix, aqui a diversão é garantida todos os finais de semana. O Point do Comércio e Quinta da Fuga da Saudade. Os amigos da QS estão com a gente também, obrigado. Forte abraço, vamos lá. Rolando, vai! Juninho Boblada, Juninho da Cabanache, junto com o Leandro Calçada Jair, o homem da toca do gol. Just... abraço também a Rafaele, esposa aí do chefe Gleidson. A gente também aqui. Prazerzão muito grande, olha. Gago da Pista Negra. Além da Natura. Bora recordar. Bora, covarde. Paulinho Boy, vai com calma, covarde. Olha as meninas da perninha aí, é. Três chiquene. Cadê a Nath? Cadê a Nath? Aí não. Da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix. Mina Correia, Denilson Comércio. Esse Edson cabeludo é um talento. Parece que ele tá até de patins, cara. Ele é Ellen, da Alternativa. Cinderelo da Saudade. Para a sargenta, sargenta. Alô, Charlie! Me guiou no caminho incerto, afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Como é que é? Você foi o meu erro perfeito, me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Dati Lúcia! Minha porta está sempre aberta. Olha, estamos gravando ao vivo, gente. Amanhã já vou mandar as duas partes. E eu estou aí nos grupos. Pra galera que conhece o meu trabalho a fundo aí, sabe? Comigo não tem papo furado, não. Compartilha o CD através de áudio. Sem interesse de aí no WhatsApp, tá bom? Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Bora, Juninho! Mas eu sei que o tempo. Mas cadê o amado, rapaz? Um dia você vai pra cadê o amarelo, rapaz? Me Ah, tá atrás do notebook, por isso que eu não tô vendo. Pra ficar comigo. Ah, ladrão. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra me encontrar. E pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Chiqueirão, bora Kleber. Sinto agora, bora. Uma angústia imensa, um vazio sem sua presença, tem meu peito a atormentar. É Quebec. Minha porta está Quebec dos Varejeiros. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu eu. Equipe Os Varejeiros da Saudade. O primeiro fã-clube das aparelhagens do Pará. Não vai voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Vamos lá, vamos lá. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Saudade. Vamos lá. Meu pensamento longe vai. Verdade. Especialmente os parceiros que se foram aí, né, cara, nesse ano de 2017. Parceiro Pio, também o Fábio Branco da Pedreira, perdemos ele. E também o meu parceiro Pirata, Paulo Pirata, lá no Tubirambá. Saudade, olha. Só resta saudade agora. É saudade de você, amor. É saudade. Você. Bora! A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. O Ademir Comunidade! Um abraço também toda a turma da QS. Tá aqui com a gente curtindo, olha de boa. Saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Se em algum você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você. Amor, vai! De saudade de você. Vamos lá, vamos lá. Sábado tem Covarde, Capanema, tá, gente? Apresentação individual. Domingo tem o Covarde na Quadra do Pé, lá nele. Pop Saudade e Manutenção essa semana. Tá bom? A gente só volta dia 13. Se em algum lugar você me ouvir cantar. DJ Paulinho Boy. Por você estou cantando. Saudade. De saudade. De você, amor. de saudade de você, de saudade de você, amor, de saudade. Arena Mix, o Point do Comércio. Coisa é certa, quem procura o dia acha. É. Por quê? Vives! Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que o quê? Que fugiu de mim um dia de vida. Lady da Latura da Valor. Bora gago da pista negra. Grande a tristeza que de noite me acompanha. É a panelinha, né? Forte abraço. Sozinha na sua esposa linda, lá de São Miguel do Guamá, tá com a gente, linda. Nosso abraço a você, né, querida? Deixa eu considerar no clube. Um abraço, covarde, Mica Promonte! Bora, Mica! Bora, Mica! Covarde! Preciso encontrar de uma vez. Joaquim Lelo Bom Segura, patrocinador oficial do DJ Paulinho Boy. Essa parceria de muitos anos, cara. Alô, Joaquim! O covarde DJ Paulinho Boy. Você que não vai mudar. E o quê? Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar. Por quê? Estou bem assim. Olha ela, hein, governativo. Sei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de quê? De lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Aí o Júnior não dá o papo, a senhora. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Alô, Júnior! Não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, pop, pop, aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Bora! Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Recordando, vai! Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. grande amor tá aí do seu lado, a sua alma gêmea. Fala pra ele, a senhora. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. E a tristeza, hein? A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegria. Me trazendo alegrias. Você chegou. Chegou e ficou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Aponta pra ela, tenho você. Toda ternura que eu procurei, só a seu lado eu encontrei. Fique comigo. Bebê, também a linha do seu grande amor lá de São Miguel do Guará. Olha aí. Quero ter sempre. Você aba. Quero ter sempre. Paulinho Boy. Calma, Biba, calma. Que eu tenho que tá guardado. Olha o cara de pausa, rapaz. Apareceu aí, ó. Valeu, Quebec! Valeu, maninho. Brilha em meu coração, luzes de amor. DJ Paulinho Boy. A minha solidão se transformou. Patol da QS, bora Patol. Toda ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero você, quero você. Quero ter sempre você aqui. Vamos lá, Paulinho Boy! Ai, Paulinho Boy! Te amo! Mais uma! Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu para aproveitar. Enquanto há tempo, se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Aí o Joaquim dá o pau, Paulinho Boy. Eu sou seu fã. DJ Paulinho Boy. quero chamar o fã de número zero, cara. Sabe por quê? Ele é antes do número um. Ó, Joquinha. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Bora, Gago! Gago da Pista Negra, nem da Natura, tá com a gente. É bela. Fala, chefe Grande, seu grande amor. Obrigado, valeu. Se envolva. Dona da Panelinha, um abraço. Vai ser por volta logo a maçã na vida. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vai pra cima, covarde. Vai ser por volta logo a maçã. Como é que é? Eu sou seu. Nada é por acaso na vida. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Tava escrito! Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Pop. Você sem querer por mim esperava. Minha amiga Bila Correia, seu valor. Bora, Bila! Por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu. Mila Correia. E eu pra você. Nosso amor não é simples caso ou um acaso, a gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Segura, Juninho, bora. Você nasceu pra mim, eu pra você. Amigos de Urban, é dos Guerreiros, ele que é o mototáxi oficial aí do Juninho da Cabaná, olha só. Daqui a pouquinho partiu Cabaná! Ai, ai, ai. Você sem que... Nada, tem um Popinho, gente. Tem um DJ David tirando o Popinho. Vai até Chico da Manhã. E eu sem saber. Uau! Procurava. Bora, Amado! Aí, Amarelo. Aí, do Jula Bilambe. O que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. Vamos gravando ao vivo, hein? A gente se ama pra valer. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, respeitado entre os melhores da saudade. Você nasceu pra mim, eu pra você. Ai, pa. Vejo nessa palma a minha calma, minha. Agora. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Chibora, Lena Mixê! Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Calçados ainda tá com a gente. O homem da Toca do Gordo. Um abraço, Leandro. Um abraço, Covarde. Você é parceiro. Só estou na mente de um poeta. Aquele não. Esse mundo que é teu rei. Dá pra doer, dá? Faz! Ai! que dá pra doer. Ai! Dá pra ai. Doer. Ai! Dá pra doer. Ai! Dá pra ai. Doer. O que é, mulher? Açaí! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Mano, vai já pro fecho. Fiz então uma alegria em cantar. E yeah. Só restou na mente de um poeta que ele não desse mundo. Não tô vendo, só tô sentindo que tu queres falar alguma coisa. Deixa a sequência assim, ó. Pra se ligar agora. Não consigo conter o meu desejo. As meninas independentes do valor. O seu amor. Tanto tempo eu te espero. É você que eu tanto quero. Meu amor, eu não tenho ninguém, estou sozinho. Amargurado está meu coração. E o quê? Quero dar-te meus carinhos. Quero ter seu sorriso. Oh, vem, queira me dar o seu amor. Sabe o que eu queria? Eu só quero amar você. Fazer feliz. Vive os sonhos mais bonitos que você sempre quis. Banana! É dos caçadores de idosos. Fala, banana! Você já teve outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Sempre viver com você.